DJ Edivan de Tucuruí. Edivan DJ nas produções, brother. DJ Edivan, mudando seu conceito de ouvir só as melhores. E aí, seus comédias. Se ligou nas tops, é DJ Edivan. DJ Edivan. DJ Edivan. DJ, DJ, DJ Edivan. Esse garoto é... Cada CD mix é uma festa sem igual. Let's go! DJ Edivan, a diferença você sente no agito. Quando a galera ouve DJ Edvan de Tucuruí, já sabe, é piseiro da serra. Tracks que agitam a galera. I share all my dreams with you, life will never be the same. Wherever I will be, yes, you'll be with me. I don't wanna play no game. Like a star falling down in the night, you're the only light to guide my way. The most precious gift of my life, this is all I've got to say. Sempre tocando o que te faz dançar. Você está curtindo DJ Adivan, só na manhã, só na manhã. DJ Edivan, mudando seu conceito de ouvir só as melhores. Oh, Edivan, mostrando como se mixa um CD de verdade. Let's go! De Tucuruí, a realidade do seu agito. Mixagens by DJ Edivan. Sentiu a diferença? É o garoto das mixagens, seus comédias. Let's go! These are the jam. These are the jam. danando pra galera. É o garoto. Uau. Y el ambiente nos pide.

sempre assim. Quando o DJ Edivan toca, a concorrência entra em desespero. De chocolate é o garoto. Uau!

Edivan, escute com moderação, tá ligado? Sempre tocando o que te faz dançar. Tá ligado? Oh, oh, oh, oh. DJ Edivan. Cada CD mix é uma festa sem igual. Let's go! DJ Edivan, o top garoto botando na pressão. Produções. Rádio nas Produções. Só podia ser dele, DJ Edvan de Tucuruí. Sabuga! Edvan, mudando seu conceito de ouvir só as melhores. Thank you. aqui é assim, é agito por cima de agito, é DJ Edivan. Aí, DJ Adivá, tá demais, hein? Vem, dá-lhe, garoto. Let's go. DJ Edivan, tá que nem caixa de chocolate, é o garoto. Só na manhã, só na manhã. DJ Edivan.